É muito comum no esgoto se usar a terminologia de pílulas. Esse conceito de pílulas, né? Red pill, blue pill, black pill, white pill, enfim. Só que esse conceito, essa terminologia é completamente abstrata, uma vez que não há valores intrínsecos. É apenas um insight, né? É apenas uma ideia geral de se ver o mundo ou a realidade com outros olhos. Porém, não há um valor intrínseco, um valor ideológico. Qualquer coisa pode ser red pill, qualquer coisa pode ser blue pill. Eu posso ser, por exemplo, um religioso e dizer que a red pill é a religião, é a crença em uma religião. E todos aqueles que não seguem a religião que eu sigo são blue pills. Portanto, estão inseridos em uma matrix. Assim como eu posso ser um ateu e dizer que o ateísmo é a Red Pill. E que todos aqueles que não são ateus e que seguem, portanto, uma religião são Blue Pills. Estão, então, por sua vez, inseridos em uma Matrix. E um fato interessante sobre tudo isso é que esse conceito, né, todos vocês devem saber, que vem do filme Matrix, né? E o universo de Matrix, os filmes de Matrix, foram criados pelos irmãos Wachowski. E os irmãos Wachowski são duas feminazes de extrema esquerda, que levantam todas as bandeiras, defendem todos os dogmas da extrema esquerda. E o fato interessante de tudo isso é que a terminologia, o conceito de pílulas que foi criada por elas, foi completamente adotado por pessoas que pensam o oposto dela, que seriam caras mais à extrema direita ou à direita, enfim. São os MGTOWs, né? Às vezes até caras de terceira posição, né? Ou os caras daquele meio mais conspiratório, enfim. Caras que estariam mais à direita ou à extrema direita. Caras que frequentavam chans, fóruns e 4chan, por exemplo. Lá é que ganhou muita força, né? Essa terminologia. E as irmãs de Wachowski, por sua vez, se inspiraram no mito da caverna de Platão para criar esse conceito de pílulas e de Matrix e tudo mais. Para quem não sabe, a caverna de Platão seria então uma parábola criada pelo próprio Platão para fazer uma crítica, né? Para fazer uma indagação acerca de pessoas que são bitoladas, pessoas que não conseguem enxergar adiante, que são alienadas e não conseguem ver além daquelas ideias, daquelas crenças que já estão pré-estabelecidas ou estabelecidas por elas mesmas, né? E essa parábola conta então a história de uma pessoa que viveu a vida inteira dentro de uma caverna, né? E toda a realidade que ela conhece, todas as referências que ela tem acerca da realidade se delimitam a uma caverna, a caverna que ela viveu a vida inteira. E em dado momento, essa pessoa sai dessa caverna e ela vê então a realidade como ela de fato é, ela vê um mundo real, né? Ela vê a realidade, ela vê a complexidade do mundo, da realidade, que não era só aquela caverna, né? Tem algo muito além daquela caverna que ela não conseguia ver. Então, tudo isso é uma grande alusão a pessoas que são bitoladas, pessoas que são alienadas, pessoas que só enxergam aquilo que elas já acreditam, que aquilo que elas já concordam. Elas vivem uma realidade de ideias, né, limitada, não conseguem ver além disso. E, portanto, esse conceito de pílula, esse conceito de Matrix, esse conceito de caverna, de sair da caverna, é, na verdade, uma alusão a você pensar fora daquilo que você já tem para si próprio. Toda aquela ideologia, aquela crença, opiniões, tudo aquilo que já está pré-estabelecido por você mesmo, visão de mundo já pré-estabelecida por você mesmo. E isso desperta nada mais, nada menos do que a vaidade humana, a vaidade de se achar especial, de se achar diferente, de se achar melhor, superior às outras pessoas, porque a partir do momento que você se autoproclama, você diz que você, na verdade, é o iluminado, né? Você é a pessoa que enxerga o mundo, a realidade, como as outras não enxergam, você vê a verdade, né? E as outras não. Isso é um reflexo da sua vaidade, é um reflexo de arrogância, né? um reflexo de egocentrismo, que é você se achar superior, basicamente, aos outros. Eu sou o Red Pill, eu tomei a Red Pill, eu saí da Matrix. Enquanto a maioria é Blue Pill, tá inserida em uma Matrix, eu saí dela. Eu tomei a Red Pill, eu sei a verdade, eu vejo a realidade, enfim. E você vai ver, são caras extremamente alienados, né? A maioria deles são caras que acham que saíram da Matrix, mas na verdade eles entraram em outra Matrix, né? A Matrix de achar que saiu da Matrix. Isso é interessante porque o filme de Matrix, a trilogia, né? Conta, a trilogia no caso clássica, conta, também faz essa referência de você sair da Matrix, mas ainda estar na Matrix, né? O Neo, por exemplo, lá o personagem principal, ele vai conversar lá com o arquiteto, né? Que seria então o cara que comanda a Matrix. Vou explicar por cima aqui. E aí ele conversa com o cara e em dado momento da conversa, o arquiteto fala pro Neo que na verdade ele ainda tá na Matrix. Ele saiu de uma das camadas da Matrix, né? Achando que estava saindo da Matrix, mas na verdade ele ainda está em outra Matrix. E assim que ele sair daquela Matrix que ele, portanto, está agora, ele vai entrar em outra. Sempre você vai entrar em outra Matrix, que não tem como sair da Matrix. É o grande ponto alto do filme, da reflexão, do conceito e tudo mais. Não tem como sair da Matrix, né? Sempre vai estar na Matrix. Você sempre vai achar que saiu, mas na verdade você entrou em outra. Então, por isso que esse filme, por isso que a obra, apesar de ter sido criada, né, por duas pessoas desprezíveis, a obra delas é fantástica. Porque traz todos esses conceitos, todas essas metáforas, essas alegorias, essas alusões, enfim, essa reflexão.